Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Uma sessão de áudio-hipnose, sempre na Radar, de 8 em 8 dias, um programa dividido em duas partes de meia hora. A primeira metade é conduzida por Ricardo Mariano, a segunda e última vem realizada e apresentada pelo Ricardo Carvalho. Na semana passada, nos 30 minutos iniciais, demos nota para tons mais jazzísticos. Hoje, os instrumentos de corda serão protagonistas. Começamos com a música do japonês Fujimoto Shunichiro, ele que toca mil e um instrumentos acústicos, depois manipula-os, transforma-os de forma eletrónica digital num pequeno laptop, chama-se Fjorn. Abrimos a sessão de hoje do Entrance com Last Sun, tema retirado de The Setting Sun. Boa noite, bem-vindos. Sons de Tóquio, Fjord, no início do programa de hoje, e depois um salto até à Finlândia. Eles chamam-se Samu e Vil Kuka. Nas coisas da música de Gentlemen Losers, muitas vezes a fazer lembrar os sons das guitarras de Ry Cooder, a transportar-nos para grandes desertos. Os de Gentlemen Losers editaram há uns anos Dustlands, passou por aqui Wind in Black Trees. Seguimos depois para a mais melodiosa e redonda e também romântica Anne Müller, alemã, já tocou em várias orquestras sinfónicas. Lançou um disco com Nils Frams chamado Seven Fingers, há uma carreira a solo ainda por lançar. Ainda aqui vamos descobrindo de forma avulsa alguns temas originais de Anne Müller. Um deles chama-se Walzer für Robert. Vem dentro de uma compilação pela sua editora, Erase Tapes. E continuamos com os ex-Labrador Ford, Mark Nelson e Robert Dunn. Mark Nelson também pertenceu aos Pan American. Eles dois juntos têm um projeto novo, edição Cranky. Lançamento em setembro do ano passado é extraordinário, chama-se Sanju. Título homónimo, mais experimental e a carregar nos drones. Seguimos em frente no entrance com Fieldworks por Anju. Thank you. Notas finais a dar forma ao designado movimento neoclássico. Primeiro, Carinthia, pertence ao norte-americano Daniel Jorgensen, ele que viu o seu disco All My Fountains Are In You, produzido por um nome conhecido no mercado do género neoclássico, chama-se Keith Kenneth, tem vários alter egos, como Goldmund ou Ilias. Passou por aqui Dove on Distant Hoax, e terminamos com um disco antigo. Na altura gostávamos muito da música de Olafur Arnalds, e por isso, porque a música é intemporal, fomos ao baú buscar And They Have Escaped the Weight of Darkness, disco do islandês que tem por lá Cured. Altura de darmos a vez ao Ricardo Carvalho. Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar. Thank you. No início desta segunda parte da emissão de Em Trance, revisitamos Yellow Bell, o álbum de Jasmine Guiffon, a artista sonora sediada em Berlim com este agradável registro para a editora Sonic Pieces, casa que abarca uma série de edições com muitos nomes que gravitam pelas nossas emissões. Casos de Eric K. Scovdin, Dev Center, Hal Wilson, entre outros. Agora ficamos com um novo álbum do percussionista brasileiro sediado em Boston, Ricardo Donoso, de um lançamento pela Denovali Records. A segunda parte desta emissão de Em Trance contou então com Jasmine Guifon, ainda com Ricardo Donoso, Saravá Exu, inclui, como o próprio nome indica, elementos de música tradicional brasileira, mas também inspiração nas modernas bandas sonoras cinematográficas. Uma edição da Denovali Records. Depois ainda Krang, projeto do ator e compositor belga Pépin Caudron, que canalizou a experiência recente do falecimento de diversos amigos próximos para esta verdadeira banda sonora, também ela, desta feita para as 5 etapas do processo de luto. Aliás, cada uma das faixas do álbum responde por cada uma dessas mesmas etapas. E terminamos a emissão de hoje com Lost Trail, projeto do casal Zachary e Danny Corsa, que se baseia em equipamento analógico, muito dele em segunda mão, para construir o seu som preenchido por loops de cassetes danificadas, drones, feedback, estática e gravações de campo. É o fim então desta emissão de hoje de Em Trance, alinhamentos e podcasts. Já sabem, muitos de vós, através de radiotrance.blogspot.com. Podem também seguir o programa através das redes sociais, em facebook.com/radiotrance ou ainda twitter.com/entrance. Em Trance com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho, sempre às terças, à 1 da manhã, repete aos domingos, às 8 da manhã, aqui na Radar. Boa noite. Thank you.